De volta ao Front em 104.5, transamericafoz.com.br, também no aplicativo Transamérica Foz, que você instala de graça no seu tablet ou smartphone. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o programa Front, até meio-dia com música, informação, opinião e descontração no seu sábado, 22 de julho de 2017. Contatos para que você possa interagir conosco, 459-8828-2828 no WhatsApp, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Participe também da promoção especial em parceria com a Gran América Autosserviço do Paraguai, valendo um kit coruja com diversos produtos muito legais. Para conferir e participar, ó, Facebook Transamérica Foz, curta a postagem com a foto e comente, né, com a hashtag Gran América, tudo junto. Resultado antes de meio-dia, ao vivo aqui no programa. Boa notícia do setor do turismo, o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu foi o que registrou o maior crescimento do Brasil em termos de movimentação de passageiros, conforme o balanço divulgado pela Infraero nesta segunda-feira. No total, o aumento na comparação com os seis primeiros meses do ano passado foi de 12,1%. Congonhas, em São Paulo, ficou na segunda colocação, mas com apenas 6,8% de incremento. Os embarques e desembarques no aeroporto aqui de Foz totalizaram, né, 1 milhão e 30 mil passageiros no primeiro semestre do ano. E a tendência para o segundo semestre, aí vem a boa notícia, a segunda parte, né, da boa notícia, também é de crescimento. Maravilha, né? Vamos agora à edição de hoje do quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E o destaque de hoje do quadro Maravilhas Daqui vai para um atrativo que fez aniversário nesta semana, 114 anos de construção. Estou falando do Obelisco do Marco das Três Fronteiras, instalado ali na margem brasileira dos rios Paraná e Iguaçu, bem na foz, né, do Rio Iguaçu, como forma de simbolizar os limites do território nacional com Paraguai e Argentina. O obelisco foi instalado pela Comissão Demarcadora de Limites em 20 de julho de 1903, pintado com as cores verde e amarela para simbolizar o Brasil. No lado argentino, né, existe um obelisco similar com as cores azul e branca, já na margem paraguaia do Rio Paraná, um obelisco retangular com as cores vermelha, branca e azul da bandeira nacional do país. Revitalizado e transformado em um complexo turístico com diversas atrações, o Marco das Três Fronteiras, lá do brasileiro, já recebeu, somente no que vai do ano, 120 mil visitantes, a melhor marca do atrativo desde que teve início a contabilização de visitantes que passam ali pelo local. E quer notícia bacana? Olha só, para moradores de Foz do Iguaçu, a visita é gratuita mediante apresentação de comprovante de residência. Marco das Três Fronteiras, que fica aberto todos os dias das 2 da tarde às 10 da noite, com opções de compra e também de gastronomia. Outras informações no site www.marcodastresfronteiras.com.br ou também pelo telefone, anote aí, 45, código de Foz, 3132-4104. Repetindo, 45, código de Foz, 3132-4104. Prestigie as nossas maravilhas daqui. Transamérica. Hora de falar aqui no Front daquelas notícias bizarras, inúteis, grosseiras, que não servem pra nada, mas que aparecem, né, na pauta dos veículos de comunicação de todo o planeta. Os caras publicam, né, e de uma hora pra outra, especialmente na internet, essas asneiras tornam-se as notícias mais clicadas, curtidas, compartilhadas e comentadas do dia, mesmo tendo muita coisa importante acontecendo por aí, né? E na edição de hoje, eu poderia falar, por exemplo, de uma fraude descoberta na Rússia, onde turistas pagavam para tirar foto com um filhote de urso panda na cidade de Sochi. Mas veja só, não era nem filhote e nem urso panda. Era um cachorro peludo pintado de panda, é mole? Mas essa notícia é muito idiota, sinceramente. Eu poderia falar também de um caso ocorrido na Inglaterra, onde uma senhora de 67 anos, que reclamou que não estava enxergando bem, ela foi a um hospital fazer uma cirurgia de catarata, e os médicos descobriram nada mais, nada menos que 27 lentes de contato perdidas, esquecidas no olho pela cidadã. Enfim, eu não uso lente de contato e não sei dizer como isso funciona e como isso é possível. Mas que a notícia é bizarra, isso com certeza é. Eu poderia falar também de um espertalhão na cidade de Tucumã, ali na Argentina, que passou em frente a uma loja de eletrodomésticos, viu que estava rolando um assalto e aproveitou para dar uma de João sem braço e levar um dos produtos que estava exposto na calçada. O que ele não esperava é que não tinha assalto nenhum. Era tudo gravação da cena de um filme. E aí os produtores tiveram que gentilmente convencê-lo a devolver o produto, enquanto policiais gentilmente o conduziram para a delegacia para se explicar aí ao delegado sobre essa tentativa de furto, né? Eu poderia falar ainda do caminhão carregado de enguias que tombou numa estrada nos Estados Unidos e espalhou aí uma gosma, né? Uma gosma descrita como uma secreção branca e pegajosa de enguias que se espalhou pela pista da rodovia e inclusive provocou acidentes, com um dos carros aí ficando completamente coberto pela melequeira. Olha, nojento, sério mesmo. Mas eu vou falar mesmo é de um caso ocorrido aqui no Brasil, noticiado pelo portal UOL na última sexta-feira, ó, preste atenção. Na cidade de Cataguases, na zona da Mata Mineira, um traficante foi detido após denúncia anônima à polícia militar. Nada de esquisito nessa notícia, certo? Só tem um detalhe. A denúncia não foi tão anônima assim, tá? Porque a pessoa não disse o nome, mas se identificou como cliente do traficante e disse que estava denunciando porque não aguentava mais a maconha de baixa qualidade que o sujeito vendia. Enfim, viu só no que dá ficar vendendo produtos que são, tipo, uma droga? Dá nisso. Fronte Transamérica, até meio-dia. Programação musical aqui no Front, hoje recordando, né, por motivos tristes, o som da banda Linkin Park. Olha, me marcaram nas redes sociais nessa piadinha, ok? Achei bacana, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Bom, nesta semana nós tivemos o Dia do Amigo, 20 de julho, né, na quinta-feira, e diz a piadinha ali no Facebook: você sabe como se chama o Dia do Amigo em diferentes regiões do Brasil? Olha só, hein? Em São Paulo é o Dia do Mano. No Rio de Janeiro, o Dia do Meu Irmão. Em Goiás, Dia da Dupla Sertaneja. Em Brasília, Dia do Comparsa. Em Curitiba, não, lá não tem Dia do Amigo, porque por lá não tem amigo, o curitibano não gosta de ninguém, certo? E olha, só lembrando, sabe onde eu nasci, amigos? Em qual cidade? Pois é, Fronte Transamérica até meio-dia. Música aqui no Front, tem coisas que, sei lá, são difíceis de entender, né? Você já ouviu falar de um cidadão chamado Kim Kataguiri? Talvez tenha ouvido, porque é o líder de um grupo chamado Movimento Brasil Livre, MBL, que aqui na fronteira tem uns sujeitos com umas ideias que, olha, sem comentários. Pois bem, o Kim Kataguiri foi convidado para dar uma palestra no Rio de Janeiro no próximo dia 15 de setembro. Até aí, nada de chamativo, né? Nada fora do normal. Agora, o detalhe é que essa palestra será durante um evento sobre segurança pública com a presença de promotores, juízes e autoridades diversas e promovido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que vai pagar todas as despesas para que o garotão vá até lá falar sobre o que mesmo? Olha, se for sobre a postura do tal MBL em relação aos governos Dilma e Temer. Enfim, só vendo pra crer, né? Isso é mais bizarro que o Alexandre Frota apresentando propostas para educação e também promotor do Ministério Público citando o filósofo Hegel ao invés de Engels ao tentar criticar o companheiro de Marx, né? Desnecessário dizer aí que o convite virou piada na imprensa e nas redes sociais. Aliás, piada é o que não falta no Brasil, né? Nós somos um país de grandes piadistas, ou seria um país de grandes piadas. No caso, as piadas somos nós mesmos, né? Enfim, dizem por aí que Kim Boa é a Kim Kardashian, não Kim Kataguiri. Não sei, viu? Fronte Transamérica até meio-dia. Deixa eu dar uma olhada nas fotos aqui pra ver. Por todas as partes, na relva, na selva crescente, gnomos em torno da gente. Eles querem nos ajudar e nós não devemos temer. Gnomos ensinam a amar, gnomos nos fazem viver. Eu vi só verde e amarelo. Gnomos ficam sossegados embaixo de seus cogumelos. E a população dos gnomos exorbita-se a cada segundo. Gnomos querem ajudar, vamos lá dominar os casmus. Eu vi gnomos. Nascem do pé, gnomos não brotam do chão, e a mente fluente é que é seu meio de reprodução. Gnomos são nossos amigos, gnomos não são perigosos, gnomos são inofensivos e amigos dos mais grandiosos. Eu vi gnomos. Eu vi duende. Eu vi programação musical aqui no front, e deixa eu consultar o relógio, aqui, isso mesmo, já está na hora. Hora de conversar com ela, aquela que tudo sabe, que tudo pesquisa e que tudo armazena, e é aí que mora o perigo, mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Gogli, bom dia. Bom dia, Guilherme. Muito feliz de estar aqui com você e seus ouvintes. De novo com essa voz, Mulher do Gogli. Cadê aquela voz antiga, aquela voz amiga que você tinha ali antes da última atualização do seu software? De novo com essa perseguição, Guilherme. Como assim perseguição, Mulher do Gogli? Os tempos mudam, Guilherme. As vozes mudam, Guilherme. A sua voz nunca mudou. Claro que sim, Mulher do Gogli, mas... Bom, deixa esse assunto pra lá, ok? Eu prefiro que a sua voz mude do que você fique muda. Capite? Você fala italiano, Guilherme. Ah, essa palavra eu aprendi vendo filme de mafioso, mas vamos lá. A Mulher do Gogli, em meio a tantas notícias ruins no mundo, né? Que a gente vê todos os dias em todos os lugares. Alguma notícia boa? Claro que sim, Guilherme. Opa, então manda ver. Vou ganhar uma nova atualização no banco de dados. Semana que vem, meus algoritmos estarão tinindo. Opa, que bom pra você, hein? E alguma notícia que possa ser boa pra mim? Sim. Então conte, vamos? Sim. Ah, Mulher do Gogli, desembucha! Você passou no concurso da Itaipu, Guilherme. Como assim passei no concurso da Itaipu, Mulher do Gogli? Sim, passou. No concurso da escolha do nome da oncinha. Caramba, Mulher do Gogli, eu aqui já fazendo planos pro meu novo salário, minha nova perspectiva profissional, enfim. Mas me conte aí, quer dizer que a sugestão que eu dei pro nome da nova oncinha do Refúgio Biológico está entre as 5 finalistas? Isso mesmo, Guilherme. A sugestão que você deu, nome Bela, em homenagem ao Refúgio Biológico Bela Vista, foi aceita pela organização do concurso. Você é um dos 5 finalistas. Maravilha, já imaginou que legal esse eu ganho e viro o padrinho da oncinha, Mulher do Gogli? Para mim tudo bem, Guilherme. Só não pode dar seu sobrenome para a oncinha. Seria impronunciável. Com toda a certeza do mundo, jamais a pobre da onça teria o sobrenome Wojciechowski, né? Nem no nome científico, não mesmo, tá? Que boa notícia, Mulher do Gogli. Eu posso pedir a sua ajuda e o seu voto? Claro que pode, Guilherme. Estou acessando agora o Face da Itaipu para votar. Pronto, votei. Valeu, Mulher do Gogli. Lembrando, né, que você que nos ouve também pode votar. É só digitar no Facebook Itaipu Binacional para abrir ali a página da Itaipu e encontrar o link para clicar e votar em votação que vai até o dia 31. São 5 nomes finalistas. Um nome que eu sugeri e está lá na lista é o nome Bela, que é uma homenagem ao Refúgio Biológico Bela Vista, que é onde mora, né, a oncinha. E se você gostou desse nome, olha lá, vote e me ajude a virar o padrinho da onça, né? Se você gostou das outras 4 sugestões, vote também e ajude a batizar a oncinha. Vamos participar, né, desse concurso aí muito legal através da internet. Bom, feito o merchan, Mulher do Gogli? Feito. Ha, ha, ha, ha. Você volta na próxima semana? Volto sim, Guilherme. Mas só se você não reclamar da minha nova voz. Ok, ok. Prometo, hein? Ótimo fim de semana para você e seus ouvintes. Fiquem com o pai. Mulher do Gogli, todas as semanas aqui no Front. E vamos agora a um brevíssimo intervalo no Front Transamérica, programa que segue até meio-dia. Ainda hoje tem muita coisa para rolar, então fique ligado, não saia daí e aproveite, né, para participar da promoção especial Transamérica Foz em parceria com a Gran América Autosserviço do Paraguai, que presenteia você um kit coruja com garrafa, copos, caneca, enfeites, enfim, tudo isso com estampas de corujinha, muito legal para ter em casa ou dar de presente. Para participar, vá lá no Facebook Transamérica Foz, curta, comente com a hashtag GranAmérica e cruze os dedos. Resultado antes de meio-dia aqui no Front. Já voltamos! Música.